E o pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei, meu pai disse boa sorte, com as mãos no meu ombro, em seu leito de morte. Disse Marvin, a vida é só você, e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. E três dias depois de morrer, meu pai, eu queria saber, mas não botava nem o pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora. E toda noite antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixo esquecer. Ele disse, Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. Então tinha uma forte chuva veio, e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse o frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. E toda noite a minha mãe orava a Deus, era em nome da fome. Eu roubava, 10 anos passaram e cresceram os meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, com as mãos no meu ombro, esse é o leito de morte. Disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. Marvin, agora é só você, e não vai adiantar. Chorar vai me fazer.